Vamos, gente, foi uma prova dota. Bom, Salvador, boa tarde, está passando o Juliette Bravo, então. Juliette Bravo Delta, reporte vertical da rotatória com a gente. Dá presente, reporte curta final, pistão 7, altímetro 1-0, 1-0, o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, vai utilizar a rotatória curta final da 1-7 com a chave de trás. Afirmativo. 1-9-2-4, 1-1, decola, chama o controle, 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, boa tarde. Só pegou a previsão, 1-3-2-4. Para nível de voo 050, ajuste no 090. 050, ajuste 1-0-1-0. Controle Gol 1924, boa tarde, no teste da subida, 3.000. Gol 1924, boa tarde, contato radar. Mantenha 3.000 até 1.5 milhas afastado de Salvador. Após, suba para nível de voo 350 na saída Puca. Ok. Entendeu que vai manter a proa até 1.5 milhas afastado de Salvador e após 15 milhas voa no perfil da Puca, 1924. Confirmando, mantenha 3.000 atingir, está autorizada a saída Puca, Jama, Aracaju, porém restrita a 3.000, 3.000 até 15ª milha devido à aeronave na vertical, mantendo 4.000. Ok, então está autorizado o perfil e 3.000 vai manter, 1924. Mas, porém, está autorizado a prosseguir no perfil da saída Puca. Ok, já a curva da esquerda então para interceptar 072 de Salvador, 924, 3.000 pés atingidos. Sim, mas eu mantenho até a 15ª milha. Positivo, sem falar. Agilizando o táxi. Juliette, fazendo 3, agilizando o táxi, 1-4-1-1-1-1. 1-3-9-4, após a passagem do Airbus, correção do Embraer, 1-9-0 da Azul, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, autorizada a iniciar puxa e acionamento. Reporte para táxi. Passagem do Azul, está autorizado, 1-3-9-4. Xanay 6315, pronto, cópia. Tudo bom, próximo ponto de ferro. 1-0-0, mantenha a ponto de espera, por gentileza. Eu não vou, né, Zulu 1-6. Após Belo Horizonte, foi direto a Trive. Nível 360, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge intercepta o Zulu 1-6. Responder 5135, controle 120, decimal 8. 1600, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, 10. Apenas confirmando, está sem ainda a restrição restrita até 3.000 pés, até 1.5 milhas? Eu ativo, 1600. Gente, ali mantém, cabeceira 10. 06, reporte pronto para puxar acionamento. Está 3 milhas de ponto, mantendo no 4-0. Possibilidade está presente a Flora Duna. Trip, confirme matrícula. 5626 da Trip. Trip 5626, tem uma identificação. Tem de corpo, 5626. Trip 5626, contato radar, passa posição Conde. Vou na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte no ponto é o descida. Ajuste de Salvador 1090. Cliente na proa de Bonf, reportando para a descida. Controle Salvador, São 3193, boa tarde. São 3193, boa tarde, contato radar, saída da El, mantenha 3.000 pés no perfil da saída da El, até 1.5 milhas afastado de Salvador. Tem saída da El, mantém 3.000 até 1.5 milhas de Salvador, 3193. Está na curva de aproximação, estilo Zulu. Porte na perna de aproximação, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu. Passa livre até a próxima. Uno 600, autorizado a decolagem de pista no zero, vento 100 graus com 1612 a nós. Minutinho, cópia. Tete 105, mantenha o ponto, espera por gentileza. Papá Serra, Kilo Índia, senhor identificação, chegada a Mari. E essa para nível de voo 060, ajuste no 090. Procedimento junto ao controle Salvador. E por solicitação do controle, solicitou que aguardasse um ponto esperar. Afirmativo, ainda permanece restrito até 3 mil pés por 1 ou 5 milhas pelo controle de Salvador. Autorizado Petrolina, nível de voo 200, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida Momo, após direto Petrolina, com a primeira curva à esquerda, 5127 é o código transponder, 5127, e o controle no 20, decimal 8. Autorizado Petrolina, 200, saída é a Momo, curva à esquerda, após direto, chamando 208, deixando 5127. Correto, só para posicionamento. Táxi 1394, 140 a bordo, 4 de autonomia, Terna Campinas. Gol 1394, informe está restrito a 3 mil pés por 15 milhas. Restrito 3 mil por 15 milhas. Terna, subida Puca, Zepa. Gol no 600, contato radar, mantenha o perfil de saída Puca, mantenha 3 mil até 1 ou 5 milhas afastado de Salvador. É saída Puca. 3 mil pés até 15 mil em Salvador, vou nível 00. Tá, 3193, sub, mantém agora o nível 380 sem restrição. 380 sem restrição, está 3193. Tá, 383, serviço está terminado, chama Aracaju, 120, decimal 3. 03, obrigado, 3233. O Esquilo Zulu reporte agora na curva de aproximação para ser autorizado o procedimento. Afirmativo, senhor. Passará na curva para execução do procedimento completo. Tem condições de abreviar o procedimento para ser autorizado? Correct. Report for pushback and setup. Take zone for your kill. Report is correct. Procedimento, reporte no afastamento. Visto pelo Zulu. Afirmativo, senhor. Livre para 2000, passará no afastamento. E Matheus, na escuta no, no bloqueio do VOR, iniciando o afastamento. Faltaremos o bloqueio. Serra Kilo Índia, reduza para 250 nós. Web 5857, reduza para 210 nós. 210 a 258. Gol no 600, se mantém a nível 370. Pode para o 370, gol 600. É número 2 na aproximação, aeronave número 1 está iniciando o afastamento do procedimento VOR DME para pista no 0. Está iniciando o afastamento agora no momento. Obrigado, 5857. Papá, papá, Max Juliette Romeu, informe sua posição. Pegou 394, pode esperar, dá um 0.02. Sente manter o ponto, Paragono 394. Sente. Irá pousar agora em Salvador? Teste na escuta. Voo 1924, chame Recife, 12545, alterna, 12085. 12545, 12085, 1924. Whisky Luzulu está iniciando afastamento no momento? Afirmativo, senhor. Aposta na curva base do procedimento. Whisky Luzulu. Posta na curva base do procedimento. Que Luzulu. Controle, OTAN 3193. Desvio à direita, proa 230. Mais 70 milhas aproximadamente. Autoridade de vista, 3193. 3193. Está livre da restrição de 3 mil pés por 1,5 milhas. Sobe a fazer decolagem conforme o perfil de saída, ascendendo para 090 nível de voo. A terra de voo visuais vai ser setor Madre de Deus. Gente, após pôr o Salvador, voará na cidade de Salvador. Gente, na escuta no Embonfim, prosseguindo para Salvador. Hotel Oscar Zulu. Web 5857, inicie redução para 1709. 1709, 1733, é o solo voltando? 1033, na escuta. Para informação, nós temos o tráfego efetuando procedimentos, né, na terminal e as decolagens estão restritas. Se o senhor quiser, pode iniciar inicialmente o acionamento na posição e aguardar para o pushback. Ainda não, senhor. Está iniciando mais 10 segundos. Gente, o Web 5857, Sovietu, mantém presente proa. Se houver falhas, o limite é a marcação 1110 de Simbra. Web 5857. Mantém proa, caso falha, 110 de Simbra. 857. Bomba 05, contato radar, sobre manter nível 090. Bomba 05. 0090, tá iniciando a curva base agora, o esquilo Zulu. O 333, livre pushback solamente são 3 nichos de tarde. Camarão, o 333. Confirme outro tráfego que chamou para o pushback? É o Oxanam, é o 395, 612. 6315, autorizado pushback sonamento, já pré-nistade. Amarelo. Esquerda agora, na proa 130, reposte localizador estabilizado, descendo para 2000. Esquerda, proa 130, localizador, chamarei, descendo 2000, 5857. Terra Quilo Índio, desse mantém a altitude de 4000. O TAN 3193 Recife agora, frequência 13395, alterna 133 decimal 25. Confirmar. Completo 110, quilos do Lúcio. Afirmativo, reporte machado travado, altímetro 110, 110. Achou e travou. 7 mil quilos do Lúcio, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus com 149 mil quilos do Lúcio. Vem com 1-4, quilos, após o pouso, é 4-4. Afirmativo. 7. 4-5, alterno 2685. 2-5-4-5, 2685, ou 600. Controle Salvador, o trip 5626, tá no belo descido. Desça até o nível 050, trip 5626, após ponto, chegada ponto. Gente, é o 050 no perfil da chegada Bonfio, trip 5626. 10 até 1,5 mil, até 1,5 milhas. Gente. Quebec para si. Vitor Mike Quebec, mantém-se em condições visuais no 1500 pés, reporte através de Paris. Localizador LGS5857, visual com a 10. Web 5857, completo final do procedimento TLS, emissor na frequência 118.95. Obrigado, boa noite. Mike Juliette Romeu, chama em torno na frequência 118, se considere. Mike Juliette Romeu, solicita agora pouso na próxima rodoviária. É, só sobre voo, senhor. Então prossiga aí via, prossiga direto a Águas Claras após Pernambués para a rodoviária. Ok, Águas Claras, Pernambués, Léo. Salvador, gol 1333, para o 3, 1138 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, Fernando Galeão. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 0, meio 10. À direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajustado no 0 no 0, gol 1333. Chame a 315, vai seguir o Boeing da Gol à frente, como número 2, ponto de espera vai chamar torre 1895, ajuste no 0 no 0. Se o táxi está, pega o gol, vai ser o número 3, pode esperar. Linha 2, 295, 1010, olha. 500 pés. Papapá, Serra, Quilo Índia, informa o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Baixar travado 5857. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, o Webjet 5857. Para cheque, o vento 090 graus com 1-4 nós. Guardarei. Serra Quilo Índia pode prosseguir descida para 2000? Serra Quilo Índia, mantenha 2500 pés. Manterá 2500. Serra Quilo Índia, em duna, autorizado 2000 pés. Em duna, 2000 pés, gente. Mike Juliette Romeu, passou Águas Claras, já comprou de do Iguatemi. Mike Juliette Romeu, sim. Concerto autorizado, pulso, pistão 0, vento 090 graus com 1-4 nós. Teve pouso na 10-5-8-5-7. Bruno 394, visual com 737 da Objeto na curta final da 1-0. Visual. Após o tráfego, ele mantém cabeceira 1-0, Bruno 394. Após o tráfego, ele mantém 3-4. Chegada a Mari, desce para nível de voo 060. Ajuste no 0 no 0. Serra Quilo Índia interceptando o localizador, está visual capítulo. Serra Quilo Índia, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Serra Quilo Índia. Serra Quilo Índia, ponte externa, baixar travado, altímetro 1-0, 1-0. Para cheque, o vento 090 graus, com 3 nós, Serra Quilo Índia. Quilo Índia está ciente, está visual, solicita prosseguir para 1-7. Sente o hotel, corrigindo, sente o Serra Quilo Índia, a intenção é cancelar e prosseguir visual para 1-7? Afirmo. Sente, reporte para o cancelamento. Ok, reportará no externo, cliente. para o pequeno desvio à direita para livrar formações. Trip 5626, livre, desvio, confirme. Proa, que irá manter quantas milhas? Proa 230 por aproximadamente 3 milhas e meia. Cliente, desça para 2500 pés, ajuste no 090. Para 2500 pés, ajustado na 090, trip 5626. O Jaquilu Índia propõe cancelamento para visual 117. Afirmativo, plano cancelado aos 3-1, curvando agora à esquerda para realizar uma base pela direita da 17, reporte na final da 17, baixar travado Jaquilu Índia. Reportará na final da 17, Jaquilu Índia. Base pela direita, Serra Aquilo Índia. Ciente, base pela direita, Aquilo Índia. Gono 333 na escuta da TR. É, escuta o Gono 333. Pronto? Pronto. A Lima tem cabeceira no 0, Gono 333. A Lima tem a 1-0, Gono 333. Trip 5626, informa o tráfego 3 horas, 4 milhas, mantendo os corredores visuais e no 1500 pés. Não irá interferir na sua descida. 94, decolado aos 3-2, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Ok. Zulu. Controle, boa tarde, gol 394, decolou, fechou. Pelo. Gol no 394, contato radar, submantenha 360, saída da El. Da El 360. Controle Salvador, trip 5626, retornando a proa de pelo. Gente, trip 5626. Da Neto Paris, direção de Interlado, fica mais direto. Oi, eu vou passando até o Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, a intenção é pousar no 7. A intenção é aproximar para o pátio da ADEI, seria o pátio 4. Afirmativo, temos um Bravo Eco 4-0 na final da 17, tem consciência da presente aproximar direto para a DEI sem interferir com o mesmo? Afirmativo. Da presente agilizando o máximo possível, até o Oscar Zulu, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0-1-0, reporte na final do pátio da DEI. Reporte na Azul, agilizando. Serra Aquilo Índia, autorizado pouso, pistão 7, o vento 090 graus, com 1-3 nós, Serra Aquilo Índia. Ciente, livre pouso na 17, Serra Aquilo Índia. Bono 333, aguarda na cabeceira, por gentileza. Aguardando na cabeceira 1-0, Bono 333. Autorizado final do procedimento LS, desça para 2000 pés, ajuste no 090. Autorizado o procedimento, prosseguindo descendo até 2000 pés, o trip 5626, reportaremos estabilizado. Mais Quebec, reporte com o sinal pistão 7, o altímetro no 010. O Vitor Mike Quebec copiou? Mais direto ao meu ciente, condições visuais 500 pés antes do controle. 5, reporte pista livre. Gono 333 autorizado a decolagem, pista no 0, vento 100 graus, Gono 3 nós. Iniciando 1-0, Gono 333. Mativo, escrevi-lo, tá visual com o Serra Aquilo Índia? Após o tráfego, está livre, ingresso pista no 7 até o pátio da DEI, agilizando na medida do possível, por gentileza. Sessão 0256. Pronto. Até o pátio 4, até o Oscar Zulu. Firmativa, aposta no solo controlado, até o Oscar Zulu, 100 graus, cono 3 nós, é o vento. pátio da ADEI. Firma. Ponto espera pro nosso. Oxana 6305, mantenha ponto espera por gentileza. O CEAC me deixa na frequência livre, até a próxima. Salvador, para passando o Victor Maquerec. Victor Maquerec, é ponte vertical da rotatória, altímetro 1010, 1-0, 1-0. Vertical da rotatória, Victor Maquerec. Voo 333, decola 236, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 9-8-2-0-8, boa. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5626, estabilizado, sinal do localizador. Trip 5626, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus com 1-3 nós. Cliente autorizado, pouso, trip 5626. Para informação de tráfego, temos um Papalpa 32, setor norte, 5 milhas afastado, altitude 1.500 pés, não interfere na sua aproximação, trip 5626. 5626, cliente. Versado rotatória, Victor Mike Quebec. Reporte curto final, pista no 7, Victor Mike Quebec, para cheque o vento 100 graus com 1-3 nós. Reportar curto final no 7, Victor Mike Quebec. O hotel fica azul controlado? Primativo, considera os 37, standby no transponder, até a próxima, até Oscar Zulu. Bridge, funciona uma formação isolada, nossa esquerda. Desce agora para o 50. Até a próxima. Oxalé 6305 visual com a TR da Trip Nacional do 10. Positivo. Após o ATR, ali mantém cabeceirão no 0, Oxalé 6305. Próximo, ali mantém. Só com o centro Recife. Chama o mesmo agora, 1-3-3-9-5, alternando 1-3-3-2-5. Solicite ao mesmo, 3-9-4. 3-3-9-5, pode. Controle, vamos 3-3-3, curvando à direita, quando possível, proa de bridge. Mantenha a saída da 1-3-3-3. 3-3-3. 3-1-9-2, desce até 80. Até 180 para o 3192. Tem um ativista para livrar tráfego. 648. 648, para 2000 pés autorizado ILS 1010. 2010, 648. Aí o 3-9-4, qual a secundária de Recife, por favor? É 1-3-3-2-5, a primária 1-3-3-9-5, a secundária 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado. 66 bordo, 4 horas, se alternamos, Salvador. Taxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0-0. Pátio Indy Alpha, chamando torre, ponto de espera, o 5490, até mais. Firme. Prossiga, 05. Cuidado na 7, milhas, como 05. Mantenha meu escudo. Trip 5626 no solo de Salvador 240, direita 1-2-1, décimo 9. 5626, livre à direita, solo 219. Solo Salvador, boa tarde, trip 5626. Autorizado, desvio 105. Meia. Segunda meia, táxi Alfa, Kilo, Paz 3. Alfa, Kilo, Paz 3, 5626. Chanel 6315, autorizado decolar, 1-0-0 graus, 1-3-9. Lembra decolar, 1-3-9.